Jutan 3399, ponto, espera, pronto. 3399, vento 1 no 0 grau, 08 nós, autorizado ali ainda, colapso no 0. Ainda cola, até 3399. TAN 3399, decolar 349, controle 120-8. 108, bom dia, 3399. 99. 3399, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360, é, saída da Euleda, confirma? Afirmativo, da Euleda, Brito. Gente, pode ver, Brito, está presente, TAN 3399? Autorizado, Leda. Leda, 3399. Alfa de Salvador, um bom dia, voo na 896, informação Eco, teste do zero. Um 8-1-6, desça para 2.000 pés, ajuste o altímetro no 0.95. Chegada na área, ajuste com fim de estação. Alta, 1.015, teste 2.000, voo na 896. No 3399, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Confirma a secundária? 13325. Primária 251, secundária 3325, até 3399. Salvador, bom dia. Gol 1-6, 1-9-9-4, informação Eco, autorização Marcel. Maceió 350, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Outro. controle 120.8, aciona 5505. Tá 350 para Maceió. Decolador no 0, curva à esquerda, Pucas no Rio, 208.505. A porta pronto, puxa. À direita aqui, só para sair de um fumo na descida aqui, já volta para a etapa. Sim, de forma o término de Ju. Tá, vamos então. Para a chegada Marigo 1890. Chegou 1896, está autorizado voar a Duna, tem condições? Tem também, tem condições. Afirmativo, voo e Duna em forma estabilizada. Chamaremos estabilizado. Uno 816, completo final, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 18.95, muito obrigado, até já. A torre de Salvador é o gol 18, 16. Vai passando Simbra, o trem está chegando, pista lista. Informarei pista livre, gol no 8, 16. Oito no meia, solo ao 10, direita, taxi alfa, Juliette, portão 05. Juliette para o 05, gol no 8, no meio.